Ah, mal posso esperar pra ir lá fora ao ar livre. Faz tanto tempo. É tão bom rolar na grama verde e pisar na lama assim, tchá, tchá. E passear vendo os peixes lá no rio tão alegres a nadar. É lá no rio tão alegres a nadar. É a natureza cheia de bichinhos. Natureza, fico pertinho. Tanto faz se é primavera ou se já é verão. Tudo isso me espera. Aí eu vou passear, eu vou. É tão bom poder cheirar as flores, como a pedra me coçar aqui. Abelhas dão a direção e sem querer me mostram onde devo ir. Agora eu já sei aonde ir. Uhul! É a natureza, gosto de escalar. Natureza, ou sentar e olhar. Passarinho solto no ar, não dá pra evitar. Que vontade de cantar. E eu vou passear, eu vou. Me faz sentir bem da cabeça aos pés. Ah, sente o ar, oh yeah. São tantas as nuvens a passar. Eu gosto da natureza. Quero sol e frio também. Quero tudo que ela tem. Fico sempre com a natureza. Eu gosto, gosto, gosto.